cinema. Com um amor profundo, eu disse que sentia emoção. E ela me falou, e quando viu meus olhos, foi logo que ganhou o coração. E deu logo um retrato, aquele o mais bonito, e com a mão direita eu recebi. Naquele mesmo instante, nós dois nos despedimos, foi grande a saudade que eu senti. Tristeza de qualquer jeito é bonitinha. Mesmo despenteada, você segue com seus sonhos. Ando só procurando te encontrar. Aquele corpinho lindo, quero amar. Ando só procurando te encontrar. Aquele corpinho lindo, quero amar. Manhã Total. 9h17, 9 horas e 17 minutos. O sol, vê se não esquece e me ilumina. Dia Sol, Dia Sol. Aproveite descontos imperdíveis e condições especiais para você instalar o seu sistema de energia solar na sua casa, empresa ou chácara. Estamos funcionando ao lado do antigo endereço, na rua Oswaldo Cruz, número 213, centro. Pra onde tem a Sol? Venha nos visitar e conhecer nossas promoções. Dia Sol. Prepare-se. Vem aí a Ficus Pro Race Cangaço 2025. A maior prova de mountain bike do Norte e Nordeste. Dias 4, 5 e 6 de julho. O pico será tomada por adrenalina, resistência e muita emoção. Com o tema Cangaço, o evento homenageia a bravura do sertanejo em trilhas inéditas e desafiadoras. E na arena tem muito mais. Shows musicais e culturais. Exposição de grandes marcas, feira de produtos regionais, área gastronômica, espaço kids, uma experiência para toda a família. Picos Pro Race Cangaço 2025 no Piauí Shopping, de 4 a 6 de julho. Mais informações em picosprorace.com.br. Patrocínio Master, Secretaria do Turismo, Setu, Governo do Piauí. Patrocínio Prefeitura Municipal de Picos, Banco do Nordeste, Governo Federal, Brasil União e Reconstrução, Shimano, Virtex Telecom, Giro Radical, Que Bom, Copatrocínio, Neo Vesel, 181 Carnes, Açaí no Grau, Projeta Engenharia, Colo Systems, Óticas Riveline, Zeus Physio Move, Via Bebidas, Ambev, Apoio, Piauí Shopping, Med Center, Crossmax, Água Mineral Natural Manaíra, Holt Contabilidade, Café Santa Clara, Magazine Farma, Bertrand Viagens, Flor de Cacto, Posto Dois Amores, Prefeitura de São José do Piauí, Prefeitura de Santana do Piauí e Prefeitura de Dom Expedito Lopes. Você está ouvindo a Difusora AM 920. Difusora! Manhã Total. 9:19, 9 horas e 19 minutos. João Rodrigues, estamos juntinhos na Super Difusora de Picos. Encontra-se da portaria aqui da Difusora um óculos e grau em um estojo vermelho da Ótica Conceito. O mesmo foi encontrado no último domingo, dia 8 de junho, nas proximidades do MEC, Livraria e Papelaria, na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Picos. Quem for dono ou dona do óculos, passa aqui pegá-lo na portaria da Super Difusora. Oi, bom dia, bom dia. Fala, Raimunda. Você toca a música de Amaro Batista, Foi Só um Sonho, e a outra de Barto Galeno, Malena. Pronto. Só pra me curtir, vai pra você. Que obrigado. E tenha um bom dia, tudo de bom pra você. Bom final de semana. Pra valeu. Você também. Na companhia do Manhã Total.

O contato é então direcionado para o WhatsApp, onde são solicitados pagamentos via Pix para contas de pessoas físicas. O promotor de justiça, Divaldo Ribeiro, coordenador do PROCON do Piauí, reforça que é preciso atenção redobrada ao utilizar redes sociais para buscar hospedagens, especialmente durante o período de férias. Informações do portal Dia. Outras notícias, acesse grandepicos.com.br. Manhã Total. João Rodrigues, Difusora. 9h31, 9 horas e 31 minutos aqui na Super Difusora de Picos. Difusora e o som do rei. Mais um som do Rei Difusora. Alô, alô, Francisca Maria. Alô, alô, Edmilson Gonçalves, aí no Morro do Simão. Francisca Maria e Edmilson Gonçalves estiveram ontem por aqui, fazendo uma visita aqui, mais uma visita à Difusora. Obrigado pela lembrança, trouxendo aqui uma lembrança para mim aqui. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, meu amigo Edmilson Gonçalves, músico, compositor picoense. Obrigado a Francisca Maria, nosso ouvinte de todas as manhãs. Obrigado pela visita, pela lembrança também, tá bom? E hoje, Francisca Maria falou ontem, hoje a gente vai falar aqui no programa, ela está lembrando aqui, é o aniversário da sua mãe, a dona Francisquinha Simão, fundadora do Morro do Simão. O Morro do Simão fica bem próximo aqui ao centro de Picos, fica entre o Lousio Monteiro e o Morada Nova, na PI 375, minhas margens da PI 375, é um paraíso, né? É um lugar que mora só gente boa, só família, maravilha. Que Deus continue abençoando aí o Morro do Simão. Eita! Alô, alô, dona Francinha Simão. Hoje, dia 20 de junho, completando 77 anos de vida. 77 anos de vida. Parabéns, felicidades. Que essa data possa se repetir por muitos e muitos outros anos, né? Por muitos outros 77 anos daqui para frente, com paz, saúde, Deus do comando sempre. A dona Francinha Simão está recebendo os parabéns aí da sua filha Francisca Maria, né? Também do Edmilson Gonçalves, também de todos os filhos, né? E certamente de todos nós aqui da Difusora, tá? Dona Francinha Simão, parabéns, felicidades, 77 anos de vida. A senhora é uma vencedora. Parabéns, felicidades mil. E para a senhora a gente toca aqui no Som do Rei. Difusora e o Som do Rei. O Divã, Roberto Carlos. Com varanda, muitas flores na janela, minha mãe lá dentro dela me dizia num sorriso, mas na lágrima um aviso pra que eu tivesse cuidado na partida pro futuro. Eu ainda era puro, mas num beijo disse adeus. Minha casa era modesta, mas eu estava seguro. Não tinha medo de nada, não tinha medo de escuro, não temia trovoada. Meus irmãos à minha volta e o meu pai sempre de volta, trazia o suor no rosto nenhum dinheiro no bolso, mas trazia esperanças. Essas recordações me matam. Essas recordações me matam. Essas recordações me matam. Por isso eu venho aqui. Festo apito e na multidão um grito, o sangue no linho branco, a paz de quem carregava em seus braços quem chorava e no céu ainda olhava e encontrava esperança de num dia tão distante, pelo menos por instantes, encontrar a paz sonhada. Essas recordações me matam. Essas recordações me matam. Essas recordações me matam. Eu venho aqui. Eu venho aqui, me deito e falo pra você que só escuta, não entende a minha luta. Afinal, de que me queixo? São problemas superados, mas o meu passado vive em tudo que eu faço agora. Ele está no meu presente, mas eu apenas desabafo confusões da minha mente. Essas recordações me matam. Essas recordações me matam. O Divan Roberto Carlos aqui na Super Difusora de Picos para dona Francinha Simão, hoje de aniversário. Manhã Total. Na Difusora, 9 horas e 38, 9h38. Alô, alô, nosso ouvinte na audiência aqui da Super Difusora. Islau Rocha, lá de Brasília, Distrito Federal. Alô, Islau Rocha. Alô, alô, você aí no DF, na companhia com a gente. Muito obrigado, Islau. Pediu, a gente toca aqui na Super Difusora. Comigo não cola. Zé Armando. Quero que você me diga se ele é melhor do que eu. Quero que você responda o que eu não dei que ele te deu. Amor dividido não dá, chegou a hora de se decidir. Comigo e com ele não cola, ou você decide agora, ou eu vou embora daqui. Olha, meu bem, já descobri que você não me ama. Fica comigo e com ele na cama. Dá tudo a ele que me deu também. A sua fama, por onde passa, já se espalhou. Eu sou mais um que você enganou. Gosta de todo mundo e não ama ninguém. Se ele é melhor do que eu.

venha nos visitar e conhecer nossas promoções. Dia Sol, prepare-se! Vem aí a Ficus Pro Race Cangaço 2025, a maior prova de mountain bike do Norte e Nordeste. Dias 4, 5 e 6 de julho, o pico será tomada por adrenalina, resistência e muita emoção. Com o tema Cangaço, o evento homenageia a bravura do sertanejo em trilhas inéditas e desafiadoras. E na arena tem muito mais: shows musicais e culturais, exposição de grandes marcas, feira de produtos regionais, área gastronômica, espaço kids. Uma experiência para toda a família. Picos Pro Race Cangaço 2025 no Piauí Shopping, de 4 a 6 de julho. Mais informações em picosprorace.com.br. Patrocínio Master, Secretaria do Turismo, Setu, Governo do Piauí. Patrocínio, Prefeitura Municipal de Picos, Banco do Nordeste, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução, Shimano, Virtex Telecom, Giro Radical, Que Bom, Copatrocínio, Neo Vezel, 181 Carnes, Açaí no Grau, Projeta Engenharia, Colo Systems, Óticas Riveline, Zeus Physio Move, Via Bebidas, Ambev, Apoio, Piauí Shopping, Med Center, Crossmax, Água Mineral Natural Manaíra, Holt Contabilidade, Café Santa Clara, Magazine Farma, Bertrand Viagens, Flor de Cacto, Posto Dois Amores, Prefeitura de São José do Piauí, Prefeitura de Santana do Piauí e Prefeitura de Dom Expedito Lopes. Você está ouvindo a Difusora AM 920. Difusora! Manhã Total! Rodrigues, Difusora! Tem sequência o nosso Manhã Total Difusora, você participando comigo nessa manhã nublada de sexta-feira. Amanhã continua nubladinha, gostosa toda aqui na terrinha, nosso sertão do Piauí. Alô, alô, meu primo Francisco Rodrigues. Alô, alô, Francisco Rodrigues. Hoje não tá no DF, né, Francisco? Francisco Rodrigues hoje tá nas terras mineiras, né, Francisco? Bom dia para você. Tá dizendo aqui que tá lá em Buritis, Minas Gerais. Alô, alô, Buritis, alô, Minas Gerais. Alô, Francisco Rodrigues, santanense, reside no DF e está passeando nas terras mineiras. Muito bem, Buritis, Minas Gerais. Valeu, Francisco, bom dia para você. Abençoado passeio, abençoado final de semana. Muito tudo de bom. Oi, bom dia. Fala, meu amigo Jorge. Eu gostaria de ouvir uma música com Mato Grosso e Matias. Mato Grosso e Matias. E outra, se fosse possível, João Rodrigo, de Milionário José Rico, Duas Camisas. Pronto. Aí, João Rodrigo, vamos participar nós aqui da Moto J. Manda aí. E para todos vocês aí da rádio, João Rodrigo. Muito obrigado. Para todos os seus ouvintes. Obrigado, bom fim de semana e fica todos com Deus. Amém, gente boa. Alô, alô, Jorge. Alô, Mazin. Muito obrigado pela audiência. Bom final de semana para vocês aí. E a gente toca música pedida, música tocada aqui no nosso Manhã Total Difusora. Pense, programa totalmente feito para você. Sempre na audiência, sempre na companhia. Alegria, descontração, sextou, minha gente, com tudo de bom, Difusora de Picos. Lembrando que dia 29 de julho tem aniversário Difusora, 46 anos no ar. Isso aí, contagem regressiva de 45 para 46 anos, são quase 5 décadas, né? De muita audiência, de muita